N'écoute. N'écoute. juntou nós dois é que endoida, tá virando moda. É a sandália que rasteja pela saia que roda. Roda, menina, a rua tá nova. Tá nova, menina, o dia de folga. Ela é bruxa, filha da lua. É rua nua e crua. Se juntou nós dois é que endoida, tá virando moda. A sandália que rasteja pela saia que roda. Roda, menina, a rua tá nova. Tá nova, menina, o dia de folga. Ela é bruxa, filha da lua. É rua nua e crua. Thank you. Bruda Sebe. Reminds me Rage Against the Machine, man, very cool. And also Prodigy. Ever living Rastafarman. Whoa, whoa, whoa, ninja, ninjas, ninja, ninjas, ninja in the house. Ninja, ninja, ninja, ninja, ninja, ninja, ninja, ninja, ninja, ninja, Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ho, ho, hey, ho, ho. We need the bass, we need the bass, ho. Hey, ho, hey, hey, hey, hey, ho. We need the North from Israel. Cool, Sumo. You know Javid Bass, Sumo. He's from Israel also, he play with us here. Hey, ass, and plays also bass. I forgot about that. Yeah, these guys. Oh, I can hear your bass. So full bass, so full, so, so full bass. Very nice bass. Thank you.

herb, yeah. Smoke the herb, yeah. Smoke the herb, yeah. Put a motherfucking weed plant in front of your face. Put the motherfucking weed plant, or still weed plant. Very nice. Hey, many thanks. Wow. Muito obrigado. Um salve do Brasil para todo o planeta. Um salve para o Japão. Um salve para a Holanda. Um salve para Israel. Music Unite. Music, we make peace. Whoa. Japanese technology for my watch. Japanese technology. Look. Hey. Great pleasure to play with you. Guys, Seth. I need to go now. Many thanks. A bandeira brasileira adulterada. O vocalista do grupo mineiro do de heavy metal Sepultura, Max Cavaleira, vai responder a processo por infringir a lei das contravenções penais. No último sábado, durante sua apresentação no Hollywood Rock em São Paulo, ele usou uma bandeira brasileira que continha o símbolo do grupo. Max Cavaleira foi preso após o show, mas negou ter pisado na bandeira nacional. O delegado Carlos Negreiros, da 34ª Delegacia Policial de São Paulo, está investigando o caso.

Hey!